O mundo é grande demais, mãe. Faça ele ficar menor. Concentre-se na minha voz. Finja que é uma ilha no meio do oceano. Consegue ver? Eu vejo. Meu filho estava no ônibus. Ele viu o que o Clark fez. Você precisa manter esse seu lado em segredo. O que eu devia ter feito? Deixado eles morrerem? Talvez. Eu tenho tantas perguntas. De onde eu vim? Só tem que decidir que tipo de homem você vai ser quando crescer, Clark. Quem quer que seja esse homem, ele vai mudar o mundo. Versão brasileira Jurassic Cast. Estamos no ar com mais um Elo Perdido pra lá de especial. Por que pra lá de especial? Porque é de um filme novo pra caceta. Tão novo que vocês nem assistiram ainda. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo o Miotti. E aí, galera, eu considero esse filme como o melhor Superboy do cinema. Olha aí, Miotti, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Pois é, né? Olha aí, o que, que é isso? É açúcar? Tô estudando. Ah, beleza. Ah, é o Rio, Bruno. São as manifestações. É, o mundo tá assim agora, né? Tem gente o Brasil acordando, o Miotti falando coisa maneira, tá forte. É, rapaz, olha só, eu fui pro mundo bizarro e não tô sabendo. Quem tá comigo aqui também é o Brunão. É sempre bom ter um super-herói peludo no cinema, né, velho? Cara, eu posso falar uma coisa com risco de soar muito gay? É sempre bom ver homens peludos, porque, velho, homem tem pelo, velho. Homem não é essa merda besuntada de óleo Johnson & Johnson, toda depiladinha que vocês mulheres acham. Velho, vocês mulheres querem uma coisa depilada, vai ficar contra a mulher, porra. Homem tem que ter pelo, meu irmão. Que gay que isso que eu falei agora. Super-homem desse filme, ele é tão peludo, velho, que a os cabelos dele ficam saindo até pelo pescoço, assim, aqui no, na é roupa mesmo, dele. Na roupa, né? Ele é aquele peludo que os cabelos do peito saem, assim, pela capa, né? Isso, exatamente. Ele é tão peludo que ele é aquele cara que tem que começar a se barbear da bochecha até o tórax, assim, mais ou menos, né? Como é que tá meio Simon? Olá, pessoal, aqui é o Simon. E agora eu acredito que o Super-Homem é um alienígena. Antes você não acreditava. Não, ele agora tem tecnologia, tem cultura, tem bicho no planeta dele. Antes não mostrava essas coisas, não. Tem bicho. Antes era só, ele era só o filho do Marlon Brando. É, pois é, um planeta branco. E tá comigo aqui também o Coruja. É, eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado ao titio Zack e ao titio Nolan, que esse filme é foda. A Coruja, como sempre, café com leite, né, velho? É, como sempre, Coruja tá aqui pelas cotas. Isso. Que isso, gente? Caralho, isso aí. Olha só, Interneticos, hoje nós estamos aqui para falar de Homem de Aço, cara. O filme que vocês ainda não assistiram no cinema. Nós, por sermos muito foda, já assistimos. Eu, por ter um primo à toa, já assisti, porque esse primo à toa foi e comprou ingresso pra mim. Já fiquem avisados de antemão, terá spoiler do início do programa. Sabe por quê, Interneticos? Senão a gente vai ficar aquela coisa assim, ah, lembra aquela parte do... Aí todo mundo, lembro. E vocês que estão escutando aí não vão entender porra nenhuma. Então a gente tá aqui, da hora que o Jaiminho encerrar os recados, já vai começar o programa com spoilers. Se você não quer saber sobre o filme, para de escutar agora. E volta a escutar depois do dia 12, quando você assistir o filme. Beleza? E como eu acabei de falar, nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. É nóis que avoa, Super-Homem. Tudo em cueca por cima da calça. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Bem-vindo, Miotti, ao horário publicitário do Jurassic Cast. É, porque esse aqui só tá horário publicitário, né? Como você está nessa linda manhã? Nossa, nem fale. De manhã gravar não é mole, não. Mas vamos lá, né? Tem que gravar. Vamos lá. Vamos aos resultados das promoções. Isso, hoje tem muito resultado de promoção, que o pessoal tá reclamando aí que não sai nada, né? Porra, agora saiu tudo. Primeira promoção foi aquela da frase do Brunão, naquele programa do Superman, o nosso programa número 6, que ele fala em inglês uma mensagem pro John Williams. Pedimos pro pessoal mandar a tradução. Quem ganhou? O Bubblehead do Superman foi o Renato Rocha. Ele é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele mandou a tradução. Foi o primeiro que mandou a tradução certa e o primeiro que mandou a tradução. A regra era essa: quem mandasse primeiro. Então, Renato Rocha, entre em contato com a gente. Tá, mande seu endereço por e-mail pro jurassicast@gmail.com, que a gente pede pra Taliana do Ogro enviar pra você o seu Bubblehead. E tem mais resultado, tem as camisetas do Super-Homem. Quem levou todas as camisetas, menos entre a foice e o martelo, foi o Pedro Costa. Yay! Pedro Costa também faça a mesma coisa. Entre em contato com a gente, mande seu endereço que a Fiction Corporation vai enviar as 5 camisetas do Superman. E mais um último resultado é o livro Espada na Pedra, do Brunão Indica. Isso, lá no programa do Brunão, ele fez uma promoção desse livro, Espada na Pedra. A gente fez um sorteio, não sabemos o nome da pessoa, né? Mas tem o nome do canal dele. É o MSBBW39. Parabéns, pessoa criativa! Esse aí foi mesmo. Esse deve ser o nome dele, né? As letras do nome dele. Ou não, ou o nome da filha dele, da mulher dele. Deve ser uma mistura, né? Vamos entrar em contato, porque eu não sei se ele escuta o programa, não sei se ele só vê o Brunão Indica, né? Mas vamos entrar em contato para te presentear com o livro Espada na Pedra. E agora, mais uma novidade no nosso momento publicitário. Novidade não, né? Mas é sempre bom estar relembrando dos nossos produtos maravilhosos que nós estamos vendendo, que nós precisamos de dinheiro. Principalmente porque agora, semana que vem, eu estou indo para San Diego, gente. Eu preciso de dinheiro. Ajuda o nego, meu povo. Como é que eu vou comprar presentes bons pra sortear aqui? Tá difícil. E qual é o primeiro produto maravilhoso, Miotti? Em homenagem a esse programa que tá sensacional, que vocês vão escutar já já, compre a camiseta Red Sun, Entre a Foice e o Martelo do Superman. Eu fui com essa camiseta no dia da pré-estreia. O pessoal ficava olhando pra mim, que camiseta é essa? Camiseta é essa? Eu falei, compre aqui. Aí eu dei o cartão pra eles. É a camisa sensacional, Entre a Foice e o Martelo, tem o símbolo Superman com a Foice e o Martelo, em vez de ser o S, né? Sim, vocês vão poder ver toda essa camiseta maravilhosa aqui abaixo. A camiseta se explica por ela mesma. E o próximo produto maravilhoso é a nossa caneca do Jurassicete. Pra sambar na cara da sociedade, o símbolo dos Thundercats. Muito bonita, bem feita e maravilhosa, sendo vendida pela The Magic Box por apenas R$25. Meu povo, pelo amor de Deus. Do lado da caneca tem a espada justiceira com a loguinha do Jurassicete, né? E do outro lado, o símbolo do Thundercats, aquele gato. Link aí embaixo. Compre também para ajudar a gente. Ajudar as negas. Quer dizer, os negros que vão lá. Terminando o espaço vendas do Jurassicast, vamos começar para os eventos maravilhosos, onde a gente pode se reunir com nossos fãs e dar beijinhos. Isso, mas vai ter um evento aqui em Brasília, no dia 12 de julho, sexta-feira agora, sobre Superman. A gente vai falar sobre a história do Superman, falar sobre tudo, brincar, fazer quiz, fazer promoção, fazer joguinhos, fazer o que for com a galera. Vão ter muitos brindes, tá? Já fiquei sabendo aí que vão ter brindes. O nome do evento se chama Para o Alto e Avante, mas sem cueca por cima da calça. Esse eu queria ir. Mas eu moro no Ceará. Você vai pra São Paulo, né? Que é no dia seguinte. Calma mesmo, calma. É que eu tô empolgada. Eu já fiz minha mala desde o mês passado. Tá falando sério? O evento vai começar às 18 horas na Livraria Cultura do Casa Park Shopping. Esperamos a galera lá para falar sobre Superman. Se você é fã, vai vestido Superman, vão filmar, vão fazer foto, vão fazer vídeo, vão fazer um monte de coisa. Ou vai só com a cueca por cima da calça também, deve ser muito legal de ver. Isso, com aquela cuequinha que tem o símbolo do Superman, já vi assim. E o outro, fala aí, agora você pode falar. Ah, olha gente, eu e a Melinda, nós vamos estar em São Paulo para o Anime Friends junto com os mais maravilhosos podcasts da internet, que é a galera do Jurassicast. Batendo cabelo, sendo feliz. Então, se você gosta da gente, se você gosta só um pouquinho de mim e da Mel, vai. Tipo, vai, cara. Porque a Mel vai estar pelada, vai ser uma baixaria. Sério? Eu tô combinando com ela ainda, ela não se convenceu, mas eu acho que meus doses de tequila vão ajudar nesse processo. O marido dela vai pedir um divórcio umas 3 vezes durante essa época. E ele vai estar lá vendo a baixaria na cara. Dá uns tequila pra ele também, vai que ele fica lá. Ele e o Coruja. Porque o Coruja, ele tem caso de amor, né? Coruja, eu não quero ver ele pelado. Ele é muito cabeludo. Vocês tiraram a roupa lá naquele cozinho do Tiago. Quase não deu vontade de entrar. O evento vai ser muito legal. Vai ser nos dias 13 e 14 de julho agora. Vai ser no Campo de Marte, lá em São Paulo. A gente tem 2 palestras agendadas. Não sabemos ainda sobre o que vamos falar, mas vamos falar. A primeira palestra no sábado vai ser às 3 da tarde. E a do domingo vai ser 12:00. Acorda cedo, galerinha, porque domingo também tem. Mas estaremos lá na New Friends inteira. Vamos ficar andando lá, fazendo vídeo, fazendo entrevista com o pessoal, fazendo um monte de coisa. Faz muita brincadeira com a galera lá. Não, cara, que o New Friends vai ser massa pra caralho. Eu nunca fui pra São Paulo. Eu tô muito empolgada. E pra finalizar, vocês estiveram de novo no mesmo local. De novo no mesmo local? As andanças pela podosfera, o Vitor Hugo, Mota lá do Chá dos 5, fez um programa só com os extras, com os bastidores dos programas. Sabe o que é isso? Preguiça. Preguiça de chamar a galera pra gravar. Aí, ou então, já sei o que é. Ninguém quis. Estamos lá, eu e a Melina, arrasando, como sempre. Isso, de novo lá. Em algum momento vocês vão aparecer, né? Galerinha, aproveitem, desfrutem desse Elo Perdido que está fantástico, do Homem de Aço. esse aqui não é um Jurassic Cast usual, mas eu já tô mais que habituado em fazer isso. Então eu quero muito que ele faça. Miotti, qual é o nome desse filme em inglês? Porra, precisa? Precisa, Miotti. Precisa, sabe por quê? Antes de você falar, Miotti, sabe por que precisa? Porque eu nunca sei o que você vai falar. Mas eu tô estudando, pô. Não, então vai lá, tá. Come com que diga. Ah, tem que ser, né? Ah, vai. É o Man of Steel. Que? Tô falando, bicho. É o quê, velho? Man of Steel. Caralho. Mas sem correr, pô, pode falar de novo. Ele é pedreiro, que nem o Super-Homem, é que nem o Super-Homem, pô. Tô correndo. O Bruno, sabe o que ele parece? Ele parece o aquele... O... É, como é que é Papo 10? Como é que é o nome dele, velho, da escolha do professor Raimundo? É o Somebody Love. Somebody Love, velho. Somebody Love. É. E respondia o professor isso. Dava a dica que ele... Rolando leve. Era o menino estilo. Era o menino estilo. Velho, o Miotti acabou de falar estilo Somebody Love, que pegou a dica com o professor Raimundo, velho. Professor isso. Raimundo. Qual é o nome do novo filme do Super-Homem, ele? Era meu estilo. Ai, meus interneticos, caso vocês estejam presos numa caverna, o filme ele está sendo dirigido pelo nosso queridíssimo Zack Snyder e teve como roteirista, um dos roteiristas, o, como o Corujo já falou, o Nolan, do mesmo do Cavaleiro das Trevas, né? É, na verdade a história foi bolada pelo David Goyer e pelo Christopher Nolan, que eram também os roteiristas dos filmes do Batman, né? Os recentes filmes do Batman aí que a gente teve. Christopher Nolan também sendo o diretor desses filmes. Mas o roteiro em si é só do David Goyer. Mas o plot, a história, né, toda a concepção de que o Homem de Aço num mundo mais real seria um Homem de Aço mais realista, né, um super-homem mais realista, sim, é que foi de uma conversa entre o David Goyer e o Christopher Nolan, quando eles estavam, inclusive, escrevendo o roteiro do último Batman. É, você tava falando da questão de ter um super-homem mais realista, se é que isso é possível, né? É, na verdade, assim, o que eu acho interessante... É o realismo dentro da fantasia do super-homem, né? Não isso, é uma coisa tão absurda, né? Isso, é o super-homem um pouco mais ficção científica, né? Porque, assim, ele é um alienígena, fica claro isso o filme inteiro, né? A gente vê o mundo dele no começo do filme, vê o pai dele mexe em... acontecem coisas no planeta, tem animais exóticos, né, animais alienígenas, tem tiro de laser, o escambau e nave voando e nave explodindo e o caralho, um mundo diferente do nosso, uma coisa meio orgânica, meio tecnológica. Você acompanha aquilo pelos, sei lá, os primeiros 30 minutos talvez de filme, é no mundo no mundo de Krypton, né? Tudo aquilo que acontece no começo do filme é bem tecnológico e bem alienígena, né? Então, mas muito real, muito palpável, né? Você assiste, você não fala, isso é viagem de roteirista, sacou? Não, tudo parece que tem uma explicação, né? Tudo é plausível, né? Tudo é plausível, exatamente. Tudo tem um porquê, às vezes até demais, tudo tem um porquê. Eu acho que esse é um problema dos filmes do Christopher Nolan. Tudo tem que ser muito explicadinho, eu não curto muito isso. É, né? O público exige hoje isso, né, cara? É, infelizmente, né? É. Mas, enfim. E o que eu acho interessante é que, assim, ele mostra essa diferença do alienígena que cai na Terra pro homem comum, né? E ali onde o super-homem vai descobrindo os poderes e tem todo aquele negócio dele, do pai dele pedir pra ele não se revelar, porque ninguém sabia o que poderia acontecer, porque o pai dele tinha medo dele ser levado e tal. E isso é tudo muito bem explorado no filme, coisa que eu acho que os filmes anteriores não trouxeram, né, Simon? Você tava dizendo que esse filme te convenceu de que ele é um alienígena. Esse filme mostrou bastante de Krypton, né? Mostrou Da política lá, como é que funcionava, explicou que eles são modificados geneticamente, que eles já nascem determinados pra fazer o que eles são, e que o super-homem nasceu natural, né? Jor-El que não é bobo nem nada. Jor-El, né? Sabe os prazeres da vida. Jor-El que não é bobo nem nada, virou e falou assim: vem cá que eu vou te ensinar a mexer o quadradinho de 8. Cheguei. Aí foi e mostrou pra ela que ali existe coisas entre o céu e a terra que não usa capa vermelha. Né? E o super-homem agora é filho do gladiador, a gente tem que respeitar ele. Isso, né? Do gladiador gordinho e graças a Deus não canta. Porque, velho, eu vou falar pra vocês, depois do... Nossa, é feio. Depois daquele, depois do Miseráveis, eu tenho muito medo do Russell Crowe, velho. Porque eu sempre imagino que ele vai começar e virar e falar assim, Jorão! Zod, eu vou te matar, Zod! Eu sempre imagino que ele vai fazer isso, velho. Aí o Zod vai, cala a boca, Jorão, ele... Ai, estou morrendo, morrendo, morrendo! E assim, agora eles deram uma motivação pro Zod, né? Não, mas o Zod tinha motivação. Não, sim, mas a motivação dele diferente, era, né? Motivação. Era caçar o super-homem só porque ele era o filho do, cara que prendeu ele. Oh, não, o Zod do, da década de 80 é que ele é uma gulosa. Ué, simples. Ele manda todo mundo se ajoelha. Esse agora, tipo assim, ele tem uma coisa. Está porradeiro esse Zod agora. O que eu acho interessante é que, assim, como cada pessoa em Krypton, ele é destinado a ter um objetivo na vida, ele já nasce com aquilo impresso no código genético do que ele vai ser. O General Zod, ele tinha que... O negócio dele era salvar o povo de Krypton. Era uma coisa assim, né? Proteger a raça kryptoniana. Era isso. Então ele é bem obcecado por isso, e isso faz sentido. Desculpa, mas o Zod é do PSTU, né? Ele é do PCO, Partido da Causa Operária. Ele é. Só falta ter mais barba, né? Mas fazendo, ele é. Fazendo um paralelo entre o atual cenário brasileiro, pronto, ele é do PCO. É do PCO. Cara, ele é um. Quem bate. Como é? Quem bate cartão não vota em patrão. É. Todos os kryptonianos, eles eram destinados. Por exemplo, o Jor-El, ele era destinado a ser um cientista, sabe, mega foda. E aí, por ser um cientista que quer sempre fazer uma coisa diferente, o cara falou, olha, vamos fazer um filho de verdade. Vamos dar pra ele uma opção. Olha que papo pra tu comer a própria esposa, né? Vamos fazer um filho de verdade, mano. Lara, vamos meter? Que isso, Jor-El? Caralho, imagina, velho. Que isso, olha os computadorzinhos aqui vendo, Jor-El. Eu gostei muito, sabe, Bruno, essa questão aí do que você tá falando, do Zod ter uma motivação agora. A gente até falou isso no programa sobre o Super-Homem 2, né? O Zod, o Non... o Zod, o Non e a outra lá, eles são meio sem motivo, né, cara? Eles pousam na terra... São maus porque são maus, é, né? É, uma coisa meio maniqueísta. Ah, você é mau. Por que você é mau? Eu sou mau porque eu faço maldades. Então, assim... E porque ele acaba se tornando o Zod no filme, ele acaba se tornando um vilão, mas nem não bem um vilão, né? Porque você se identifica... Você entende, né? Você compra. Exatamente, você se identifica e compreende o cara. Krypton era uma sociedade meio bundona. Uma aristocracia burra, é, né? Aristocratas e aquela burguesia absurda que sempre... Isso. Eles se acham tão superiores que o cara tá virando e fala assim, velho, vocês extraíram a força vital do centro do planeta. Ah, e o que você queria que a gente fizesse isso? Acabou a energia. É. Aí o cara, velho, a gente tem nave espacial, vai pra galáxia. Mas eles estavam tão cheios de si, que é isso que o Bruno tava falando, eles já estavam meio que, como é que eu vou dizer, transformando matéria em matéria orgânica e inorgânica numa coisa só. As máquinas kryptonianas parecem que estão vivas. Eu achei aquele começo ali, aquela parte onde a gente vê os seres sendo criados, muito Matrix aquilo ali, né? Matrix. Sim. Na hora eu me lembrei do Matrix, das árvores de gente, assim, eu fiquei... E eu sempre acho isso sinistro, é uma coisa que sempre, assim, quando eu vejo alguma coisa nesse sentido, assim, é uma coisa que sempre me assusta, sabe? Porque eu sempre fico pensando que será... A criação in vitro, ela é pra fins sociais, por exemplo... Você precisa de soldados, então você vai criar um soldado. O Jor-El já tinha sido criado pra ser um cientista. Ele quis... Isso aí é uma coisa meio filosófica, né? Ele quis dar ao filho dele a possibilidade da impossibilidade. E é aí que entra um papo que muita gente já tá de saco cheio e fala, ah, mas isso é um saco na história do Super-Homem, não sei o quê. E eu também já tô me enchendo um pouco de saco disso, mas nesse filme eu acho que ficou um pouco mais orgânico, tirando alguns momentos, é aquele negócio de comparar o Super-Homem a um deus, tipo Jesus Cristo, sabe? Que foi enviado e a questão do livre-arbítrio. E o Kal-El era o único kryptoniano que tinha isso. Mas esse negócio do Super-Homem como Deus não era coisa do J.J. Abrams? Foi ele que falou isso na época? Não, na verdade, essa história do Super-Homem ser comparado a Deus ou a Jesus, etc., ou até a Moisés, vem desde a criação do personagem, cara, com o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que eles eram dois judeus que queriam fazer um paralelo do Super-Homem ser um enviado divino e tal. Então, assim, essa é uma coisa que é, na verdade, impossível de ser dissociada do personagem, sabe? Uma coisa da criação dele. E eu acho que nesse filme ele mantém essa premissa do personagem, mas ele pega menos no ponto, eu acho que, assim, muito menos nesse ponto do que o filme anterior, que foi o do Bryan Singer lá, que ele toda hora se repete isso, de que ele é o salvador e não sei o quê. Sabe qual que eu acho um grande problema pra se fazer até então um filme de Super-Homem? O 11 de setembro. Uhum. Porque isso mexeu muito com os americanos, até hoje, né? É um divisor de águas, né, cara? Foi, e assim, os heróis, mesmo no cinema, mesmo o cinema sendo ficção, a gente não pode esquecer que o filme do Homem-Aranha foi completamente mudado depois que as Torres Gêmeas caíram, isso, né? Vocês verem a importância do fato e tal, e isso alterou muito o fato, as histórias do cinema, os roteiros do cinema. Eu acho que era até então era muito difícil você fazer um filme de Super-Homem, porque como é que você ia explicar a negligência dele perto da catástrofe, que segundo os americanos, né, eles são sempre os coitadinhos e tal, mas enfim, foi realmente uma grande catástrofe do 11 de setembro. E esse filme fica muito bem explicado isso, porque ele viu os aviões baterem e ele não tomou partido, porque ele prometeu ao pai dele que não ia tomar. Exato. Por que esse filme ele é bom, cara? Esse filme ele é bom porque ele não mata os outros filmes do Super-Homem. Você pega os três filmes do Batman, os recentes: Batman Begins, Dark Knight e Dark Knight Rises. Você assiste esses, você quer assistir de novo Batman O Retorno? Tirando o Miotti. Miotti, você não pode responder. Você quer assistir... Não, porque o Miotti... você quer assistir de novo Batman Forever? Você quer assistir de novo Batman e Robin? Cara, você quer esquecer que isso já existiu, né? Você quer esquecer que isso já existiu, exatamente. E esses três filmes te ajudam a isso. Criaram de novo o Homem-Morcego e você não precisa de outro, né? Sim. Já o Homem de Aço, ele não consegue fazer isso com os outros filmes anteriores do Super-Homem. E isso é muito bom. E por que ele não consegue? Porque esse Super-Homem desse filme, ele não é o mesmo Super-Homem dos outros filmes. O Super-Homem dos outros filmes é o Super-Homem dos quadrinhos, é o escoteiro, é o cara que, sabe, isso, tá ali pra salvar as pessoas, se preocupa muito com toda a humanidade, né? É meio camp. Não, é lutar pela justiça, pela liberdade, pelo meio... Pelo modo de modo americano. De vida americano, né? Modo de vida americano. Christopher isso, fala isso. Way of Life, né? Isso. Fala isso, ele fala no primeiro. Fala no primeiro filme. Exatamente. E aquele é a essência do personagem que foi criado nos quadrinhos. Então, assim, você quer assistir o Super-Homem dos quadrinhos? Cara, o filme já tá lá. Superman 1978. Tá lá. Você quer assistir, continuar? Ah, Superman 2. Tá lá. Entendeu? Tem até o Superman 3 e o 4 pra você assistir, se você quiser. Tem até a homenagem a esses filmes, que é o Superman O Retorno. Que, assim, não é tão bom quanto os outros, mas é na mesma pegada, sabe? Não, o Super-Homem não é dá muito... murro. Não, é, né? Muito, Super-Homem... é muito merda o Superman Retorno. Ele é muito não, merda. Não vamos entrar nesse mérito, senão a discussão vai até, sabe-se lá, Deus que tempo, né? É. Mas, assim, ele... O filme que foi fundamental pra que esse filme pudesse ser feito... foi o Superman O Retorno, e eu acho que só nisso ele já é válido. Por quê? Porque ele resolveu homenagear o filme de 78, botou a mesma música, e a gente viu que não funcionava. A gente viu que a gente precisava de um outro Super-Homem. É, o mundo mudou, né? Um Super-Homem pós 11 de setembro, cara. Super-Homem pós 11 de setembro é um bicho que não sabe bem o que ele quer fazer no começo, ele tá perdido. As linhas entre o bem e o mal não estão tão bem definidas, né? Ele não é maniqueísta. Ele vai fazer o que for preciso pra derrotar o inimigo dele. Ele se preocupa com os outros? Se preocupa. Teve gente que teve o absurdo de dizer que esse super-homem não se preocupa com a raça humana. Olha que absurdo. Ele teve que fazer uma coisa que ele não queria fazer no final do filme pra poder salvar uma família. Pois é. Então assim, vá tomar no cu quem tem esse argumento, né? Naquela hora que ele percebeu que ele fez a escolha dele. Você pode perguntar. Exato. Isso, né? Ele se arrependeu, depois ficou claro disso. Que ele não queria fazer aquilo. Na hora você vê que ele não queria fazer aquilo. E outra coisa, eu acho que isso vai definir também o próximo filme. Algumas outras coisas, entendeu? Então assim, esse é um super-homem que tá crescendo ainda, sabe? Ele é um super-homem pós 11 de setembro. Ele é um super-homem que ele ainda tem dúvidas. Ele é um super-homem que tá se descobrindo. Ele é um super-homem que não sabe nem usar todos os poderes direito. É um super-homem que se preocupa com a humanidade. Mas, cara, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, cara. Ele faz coisas super-humanas, faz, mas ele não volta a Terra pra trás pra resolver um problema, entendeu? Não, fala isso não, que eu achei esse final tão maneiro, velho. Não, é maneiro no super-homem de quadrinhos, cara. É, mas isso não é o super-homem dos quadrinhos. Então, assim, se você ainda tá achando que esse super-homem que tá hoje aí é o mesmo super-homem dos quadrinhos ou o mesmo super-homem que você viu no filme de 78, cara, esquece. Cara, eu tô achando muito interessante o que você tá falando, sabia, Bruno? Porque eu tô entendendo direitinho o teu raciocínio. O super-homem do Nolan, ou do Snyder, né, como queiram, ele é o super-homem mundo 2013. Mundo real, cara. Mundo real. Ele é um cara que luta pelo bem, mas, velho, se ele precisasse sujar as mãos... Ele vai sujar. Ele vai sujar, cara. Ele exatamente. É vingativo esse super-homem aí. Você não viu o que eles fizeram com o caminhão do cara? Não, peraí, Simon. Vai tomar banho que o super-homem sempre foi um babaca, velho. É um super-homem humano. É um super-homem com emoções, entendeu? Ah, mas olha só. O super-homem babaca tá lá no Superman 2, que volta lá no, naquele diner depois que ele já conseguiu resolver os problemas. Volta, já tá de super-homem de novo. Vai lá pra humilhar o coitado do caminhoneiro, o cara do Som Brasil, entendeu? Isso. Ele vai lá... O cara bate, dá uma porrada nele, quebra a mão, ele pega o cara, senta o cara no lixo, na comida que é lixo comendo lixo, e ainda joga o cara pra dar tilt na cabeça dele, entendeu? Isso, ainda vem pagar de. Ah, é que eu andei malhando. Ah, que bicho babaca, velho. Os próprios quadrinhos do Super-Homem, ele é arrogante. Ele é mesmo. Ele é babaca, velho. É babacão, ele é um cara assim, afaste-se porque eu sou muito foda. Levantarei a Estátua da Liberdade com a minha ereção. Ele é assim, eu li o do Super-Homem, ele é babacão. Não, mas não é verdade, Bruno. Ele é assim, isso, ele é babacão. Pois é, com você falando isso que eu não tô entendendo o público que tá assistindo o filme que estão criticando. Eles querem que o Superman seja o quê? O público é chato. Eles querem. O público é chato, meu. Não acho. Querem, na verdade, né? Porque reclamam do Superman Returns. Reclamam desse Superman agora. Então querem o quê? Vai fazer o filme, então. Sabem o que elas querem. Vão fazer o filme, então. Sabem o que elas querem. Já dizia o Steve Jobs. Vai fazer um filme, então. É, porra, não. Porque vocês falam tanto, escreve um roteiro, então. Eu sou tão foda assim, escreve um roteiro e fala que qual filme bom, então, que eu vou fazer. Olha, internet, vocês que estão ouvindo isso, vocês podem xingar o Miote de viado, de corno. Pode xingar a mãe do Miote, mas nunca fale mal do filme de Super-Homem pro Miote. Ele fica desse jeito. Não, eu tô só ouvindo muita gente falar mal aí, não tô nem me importando, não, mas eu não, só fico irritado. Tem a galera de irritado, por quê? É a mesma galerinha idiota, Miote. Você não precisa ficar irritado. Porque é a mesma galerinha Miote, ó. A mesma galerinha idiota que tá discutindo até hoje como que o Bruce Wayne saiu daquele buraco do tatu e do nada tava em Gotham City, entendeu? É a mesma galerinha. Pois é. Olha, eu gostei da direção do Zack Snyder, sinceramente. Eu gosto do Zack Snyder. Eu gostei do 300 do Zack Snyder, gostei do Watchmen também. Não é um filme que eu adorei, mas é uma história legal. Madrugada dos Mortos, pra mim, é o meu filme de zumbi favorito. Sucker Punch é uma merda. Mas enfim, o filme... Mas eu não acho tão merda assim não, velho. O pessoal do filme é incrível do Sucker Punch. Enfim, eu gosto do diretor, eu acho ele um bom diretor, e pra mim ele casou bem com o Nolan. Com aquele Batman mais verossímil do Nolan. Porque as pessoas, o meu tá falando aí, o meu tá meio irritado, mas assim, é porque as pessoas são muito chatas, cara. Sabe, a internet tá muito chata. A internet tá chata, isso mesmo. A internet tá muito chata, cara. As pessoas estão muito babaquinhas. Estão se achando crítico de cinema. Super-Homem. É, inclusive a gente, né, mesmo? O Super-Homem. O Super-Homem, ele não é. Ele não é sombrio. E o Nolan quis fazer do Super-Homem um Batman. Não, velho. Não quis fazer do Super-Homem um Batman, cara. Desculpa, eu vou discordar. Eu acho que esse Super-Homem não tem nada de sombrio. É, eu também não acho, mas enfim. Assim, se alguém tá falando isso é porque não viu o filme, cara. Porque, enfim. Deve ter visto a versão pirata que tá tudo escuro. Graças ao bom Jesus, ou talvez a Nolan, ele... não usou câmera lenta nessa porra desse filme. Nenhuma, né? Nenhuma. Não tem câmera lenta em momento nenhum no filme. E olha que eu achei que ele deve ter se coçado ali em alguns momentos pra botar uma câmera lenta. No geral, ele não compromete de maneira nenhuma o filme. E achei que ficou bem. O que você achou, Miotti? Porra, eu me amarrei. Eu, assim, na verdade, eu acho que o filme é mais do Nolan, né? O cara ali tá sendo aquele diretor de aluguel. Eu gostei desse negócio também que você falou da câmera lenta, que não usou. Eu tava com medo disso. Porque, porra, botar o Super-Homem voando rápido pra caralho, só que câmera lenta, porra. Acho que ele usa a câmera lenta num momento assim... Na pancadaria. Talvez, tipo, vem rápido e aí... Pois é, então, isso eu fiquei com medo. Então, mas aí, de boa. Eu achei que ele casou bem. Casou bem com o estilo do Nolan. Casou bem pra história proposta, pro roteiro proposto, que era aquela coisa mais verossímil. Ele usa muito aqueles planos abertos, a própria paleta de cores que ele usou, ele usou tons mais escuros. Então ele mostrou uns Estados Unidos até um tanto quanto decadente, meio desacreditado. Enfim, eu gostei muito daquele universo do Super-Homem, desse universo mais verossímil, desses Estados Unidos um tanto quanto decadente, que ainda tá preocupado com a própria economia, tá tentando voltar, né, a caminhar, a economia americana tá aos poucos tá se reaquecendo. Eu gostei. É o cenário político atual dos Estados Unidos, o filme se passa nos Estados Unidos, ponto final. Isso. Não, e assim, Metrópolis não é uma coisa irreal, né? E também não é Nova York, sabe? Assim, é Metrópolis, sabe? É uma cidade. O que vocês acharam da Amy Adams? Desculpe-me todas as outras, mas a melhor Lois Lane da história. Cara, ela conseguiu ser a Lois Lane, velho. Assim, a Margot Kidder é muito boa também. Mas é louca, né? Mas ela, a Amy Adams matou a pau, cara, assim. Ela puxou muito da essência da Lois Lane dos quadrinhos. Você não achou não, Bruno? Que a Lois Lane dos quadrinhos teve isso. É aquela coisa ali, meu irmão, impetuosa mesmo. Ela mexe as caras. A Margot Kidder não é assim, a Margot Kidder é louca. Deixa ela entrar nos lugares, fica falando, meu irmão, deixa essa mulher entrar, velho, que essa praga, daqui a pouco eu vou meter a mão na cara dessa mulher. Né? A Amy Adams, não, a Amy Adams é aquela assim, meu irmão, eu vou publicar essa merda sobre alienígena. Não, não vai. Isso. Eu me demito. A Lois Lane. Não, eu acho maneira a cena da Amy Adams, que ela chega lá na Antártida, sei lá onde é que é, naquela base lá onde eles estão achando a nave alienígena lá a primeira vez. E aí, tipo, ela é levada assim pro lugar e ela fala assim. Bom, será que dava pra gente parar de medir o tamanho das picas agora e vamos resolver o assunto? É. Sabe? E o que eu achei interessante é ela estar procurando o negócio do alienígena, sabe? Assim, de ser uma parada que ela tá investigando, sabe? Ela não tá ali por acidente, sabe? Ela não tá ali, de repente, entrando no helicóptero pra ir fazer não sei o quê e aí o helicóptero dá merda e ela é salva pelo Super-Homem, sabe? Isso, ela não é uma imbecil, né? Ela foi andando pela lateral do penhasco lá nas pedras, lá do gelo, só pra poder seguir o cara. Mas exato. A Lois Lane dos quadrinhos, ela é assim, meu irmão, o ponto tá caindo, ela quer fazer furo de reportagem. Isso. É uma coisa um tanto quanto exagerada, mas a personagem foi construída assim, a personagem é assim, então tá bem verossímil. Isso, não, e ela enfrenta o Perry White. Enfrenta. Perry White fala, você não vai publicar essa merda. Ah, não vou não? Então tá bom, então eu me demito. Ah, você não pode se demitir, não sei o quê. Então tá bom, aí ela vai e entrega pro cara pra botar na internet, aí vaza na internet, aí dá mó merda, aí ela é suspensa. Isso, pra gerar buzz, porque ela queria que, né, que... Isso, ela queria ver o circo pegar fogo. Ela queria ver o circo pegar fogo também, metida pra caralho. A Lois Lane é bem insuportável, viu, velho? Ela é uma personagemzinha bem rainha, tô carne de pescoço aquela mulher, meu irmão. Ela é. Ela é muito, ela até nos quadrinhos ela é assim, velho. Porra, não sei. Ela, porque dos quadrinhos ela é muito gostosa. Só assim pro Superman matar ela, velho. Porque meu irmão. Também, mas ela é gatinha também. A Amy Adams? É, ela é gatinha. Ela tá meio gordinha, né? Nesse filme, né? Ela tá meio. Ah, eu tô ligando pra esse filme. Se eu gostasse de osso. Agora vamos falar do melhor? Vai, Coruja, fala dele. Vamos falar do novo affair do Coruja. Fala aí, Coruja. Pô, velho, eu quero saber quem aqui vai ter coragem de falar que o cara é feio, velho. O cara não é feio, velho. Fala o nome da beldade, filho. De quem? De qual beldade você quer saber? Do Super-Homem, que você tá aí já. Ele? Não, gente, eu não tô assim, mas o Henry Cavill, ele é muito, muito, muito foda, velho. Puxa, é pintoso mesmo, velho. É pintoso e pintudo, né, Coruja? Você aí tá, eu já não maluco, sei, né? Já não sei, eu não tenho nada a ver com isso aí. Sei, tá bom. Aí, entendeu? Tá bom. Mas é verdade, cara, é verdade, entendeu? Todas as mulheres que foram ver o filme, eu tenho certeza que se derreteram pelo cara. Pô, naquela hora que ele chega, que ele sai da água ali pra pegar a roupa, roubar a roupa ali, todas ficaram molhadas, todas. Sim, ele lá segurando lá o... Na... Segurando a plataforma inteira de petróleo, né? É. Peludo. Eu fui com a minha esposa. Parecendo Wolverine. Eu fui... É, verdade. Parecendo Wolverine. Exatamente. Eu fui com a minha esposa ver esse filme e eu sou obrigado a dizer que na hora que ele apareceu, enfim, né? Mas foi, ó. Todas essas mulheres. Tomei no cu naquele momento, porque, meu irmão, teve uma mulher atrás de mim. Sacanagem, não, isso não tô exagerando. Não tô de sacanagem. Eu juro por Deus que isso é verdade. Uma mulher atrás de mim, na fileira de trás. Na hora que ele apareceu, a mulher virou e fez assim. Nossa! Velho! Eu olhei pra cara da mulher, olhei pra trás e falei, filha, squish aqui em mim não, viu? Pelo amor de Deus! Squirt aqui em mim, não. Vocês fecham essas pernas aí. A mulher ficou meio resmungando lá. Falei, não, segura a tua onda, porra. O condicionamento do Henry Cavill, né? O Henry Cavill, assim, como é que pronuncia direito? Ele foi, realmente. O cara puxou peso pra caralho. Porque, inclusive, ele é gordinho, viu? Pasme, ele era gordinho. Ele nunca teve um físico do igual do Super-Homem. Tanto que, no filme do Super-Homem, ele tá parecendo o maior trapézio de Curitiba. Ele tá com as bolotas. ele tá teve... forte pra caralho, mas você vê que aquilo ali não é o físico natural dele. Ele teve que ficar daquela forma. Ele fazia 2 horas de academia, assim, direto, malhação pesada, e ele consumia 5 mil calorias por dia. 5 mil calorias por dia, queimava só a gordura e criava músculo. E fortalecia músculo. É, então, ele teve um preparador físico. Não é à toa que o cara ficou gigante, né, velho? Mas vem cá, falando sério agora, o que vocês acharam do Kevin Costner? Cara, eu achei ele foda. Mim... Ele conseguiu tirar a má impressão que eu tava dele nos últimos tempos, cara. Mas você sabe que essa má impressão que você tem é devido a Hollywood, né? Porque ele brigou com alguém lá e aí fuderam com a carreira dele, né, velho? Sim, também, né? Realmente. Mas tava com essa pecha, né? E, assim, eu não conseguia mais ver filme nenhum que ele estivesse. E, cara, nesse, como Jonathan Kent, ele me surpreendeu, sabe? Assim, porque ele tá incrível. Ele tá incrível. Tá paizão mesmo, né? Ele tá um paizão, assim, paizão. Muito foda. E o papel dele é fundamental porra, pra trama. Sensacional. Fundamental pra trama, sabe? E, porra, e ele bateu no peito e, cara, fez um gol de placa, cara. Ele tá bem sóbrio, bem sério, né, cara, no papel, né? Isso. E mudou, o roteiro mudou até nisso. Outra pessoa que eu acho que me surpreendeu foi o Russell Crowe. Ele tá muito foda no papel do Jor-El. Assim, mas, desculpa, Marlon Brando, O Russell Crowe tá muito mais foda que você como Jor-El, velho. Muito mais foda. O Russell Crowe enfia porrada em dois caras, mata o outro, se pula, se joga do não sei aonde, monta bicho voador, o caralho, vai nadar. Ah, essa faz isso em 30 minutos, velho. Tudo isso, caralho. Essa parte do bicho voador eu fiquei incomodado, velho. Me lembrou muito o episódio 3 aquilo ali, velho. Precisamos seguir em stealth aqui a base dos soldados aqui, beleza? Beleza. Vou montar esse dragão que fica assim. Altão, velho, eu não consegui. Não, mas ali ele não precisava ir stealth porra nenhuma. Ele foi, ele falou, ó, vamos lá, vamos roubar a parada. Ele entra, pula, nada, vai lá, pega o negócio, não, na hora que o bicho começa, né, a pitar, ele foge e pronto, sacou? Inclusive, eu na hora que eu vi Krypton tomando tiro e o cara ali a quatro, eu falei, porra, episódio 1, 2 e 3 podia ter sido assim, velho. Michael Shannon. O que ele fez? General Zod. Ele parece o Wagner Moura, não parece? Rapaz, eu tô vendo aqui na lista dele, fez Feitiço do Tempo. O papel mais conhecido dele aí, recentemente, pelo menos, pra mim, é o do agente do FBI lá do Boardwalk Empire, que é muito bom, ele também faz muito bem. E esse é o primeiro papel que eu acho assim que ele fez de destaque, assim, que ele, porra, tá muito tempo na tela e tal. E foi bem feito. Pra caramba, achei bem feito. Ele me convenceu tranquilamente de ser um maluco que quer maluco ser o general, né? De tipo tudo. Assim, não, ele é maluco, mas ele é maluco, mas é natural. A gente entende que é, mas não é um negócio que é da, bem na cabeça dele, né? É um negócio que é dele, ele foi feito pra aquilo lá é ele, né? Ele não é maluco, ele é um extremista, cara. Ele prisma. Ele foi criado pra ser isso. Ele prisma pela terra dele, pelo povo dele, a qualquer custo. E, porra, se você fosse humano, e aí? Se não tivesse a oportunidade de ressuscitar a terra, você não faria a mesma coisa? Sim, exato. Na verdade, o Zod, ele é muito mais humano do que o próprio Super-Homem. Vamos ressuscitar a Krypton? Vamos, então bora. Mas vai morrer os humanos. Meu irmão, foda-se, é a lei do mais forte. Se ele foi criado pra manter Krypton viva, né? Pra não deixar Krypton acabar. A gente não pode... Não sei nem se ele é tão vilão assim quanto a gente... Eu vejo o Zod do Michael Shannon como um antagonista. Ele não chega a ser um vilão pra mim, não. Eu gostei no filme, na hora que o Zod tira o capacete, começa a aparecer os poderes do Super-Homem pra ele, né? Que eles usam como desvantagem, porque no filme antigo, o Zod e os outros dois chegam aqui já queimando cobra, voando normal assim, nem... Tirando o Non, né? Que o mas o Non tem necessidades especiais. A gente tem que levar em consideração. Ele tá Vai, meu pô! Cara, a puta que saiu. Agora, uma pessoa que a gente tem que falar aqui, que pra mim, assim, é mais bonita do que Lois Lane, mais bonita que todo mundo. Certeza. É a Faora, velho. Faora. É a Utsa. É a Antje Traue. Ela é alemã. Ela tá muito ursa, vocês não acham, não? Aquele cabelinho curto. Sim, é. Curto. Ela é bem ursa mesmo. Ela, né? É bem ursa. Inclusive, nós temos a ursa e o Non. Eu não sei se vocês perceberam ali. Inclusive, é mudo, né? Inclusive, é mudo, exatamente. Ele nem fala nada. E a porrada dela com o Super-Homem é maneira pra caramba, velho. É muito Dragon Ball Z uma hora, né, velho? Aquela parte que ela vai começar a esmurrar os oficiais, tipo, tem uns PM lá, umas coisas assim. Coitados, né, velho? Velho, ela dá uma sequência de 3 socos, só que ela dá a sequência de 3 socos, é ela, tipo, andando rapidão pra cima dos caras, então fica uma coisa meio Goku, fica... Bum, bum, bum! É muito sinistro. Dando umas porradas assim, eu adorei, não me entendo mal, entendeu? Eu adorei, pra mim isso é um super. Eu curti as brigas do filme. Eu também curti, mas eu vou falar pra vocês que me incomodou algumas coisas, mas aí a gente fala mais quando a gente for... Mais pra frente. Quando a gente for reclamar das questões de roteiro e tal, mas eu achei as brigas... Fantástico. Ficou um pouco Michael Bay, algumas, na minha opinião. Rodou a câmera rodando, você não via direito. Agora, os efeitos especiais estão maravilhosos, hein? Não percebi naquele primeiro momento. Mas você não vê a transição entre a CG e o real. Você vê a própria ursa genérica que a gente tá falando agora. Ela chega dando porrada e é a atriz saindo dando porrada. E o filme, ele é muito bem editado também, né? Nesse ponto. Isso. Entra com uma edição muito boa também. Pessoal, a gente sabe que o filme é muito bom, mas o filme não é perfeito. Ele tem suas dificuldades, ele tem seus furos de roteiro. Pra vocês aí, qual que mais incomodou vocês? Eu fiquei incomodado um pouco com o que acho que incomodou muito, muita gente, que foi a mega destruição de tudo. Ok, eu queria ver destruição, queria, mas eu achei que passou um pouquinho do ponto. Morreu gente demais ali, né? Isso. Um pouquinho de gente. Mas isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom pra mostrar que esse super-homem não é o super-homem que a gente já viu antes, cara. Esse super-homem, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Esse super-homem, ele é um super-homem real, cara. Assim, é o super-homem, se ele realmente existisse, é esse cara aqui, velho. Ele não vai voltar à Terra no tempo pra consertar as merda, entendeu? É, aconteceu, ok, é spoiler de guerra. Tinha que acontecer, sacou? Porque, cara, se dois deuses começassem a quebrar tudo na porrada, ia ser desse jeito, velho. Exatamente. Sacou? Ia ser desse jeito, velho. É, não, mas porra, o super-homem podia ter pego o General Zod e levado pra um lugar inabitado. Podia, ah, mas ele não pensou nisso. É igual o Dragon Ball, né? Leva pra pedreira lá do Japão pra lutar lá no Changeman. Vamos procurar um lugar afastado. Aí fica 3-4 capítulos procurando um lugar pra sair na porrada. Pois é. Coisa assim. Não, e outra, cara, por que esse super-homem não fez isso? Cara, porque ele tinha que resolver naquela hora. E outra, ele ainda é, como o Miotti falou, um superboy, velho. Ele ainda não conseguiu, sabe? Ele não sabe nem quem ele é, cara. Até metade do filme ele não sabia nem de onde ele vinha. O cara vai parar pra pensar nisso, velho, na hora que tá ali o pau comendo, velho. Não, assim, eu acho que é justificável. Acho que podia ter sido menos? Acho. Mas eu tenho a impressão de que isso foi feito com um propósito. E mais pra frente eu falo por quê. Agora uma coisa. Esse negócio de destruir tudo. Ninguém reclamou que os Vingadores destruíram toda a cidade também, né? Eu já ouvi dizer que nego fala que a defesa dos Vingadores é que eles contiveram só um espaço, não sei o quê, mas isso é bullshit. Pois é, pô. Entendeu? Dá um tempo. Isso é merda porque vê aquela porra daquela minhoca gigante, claro, que vem destruindo 40 milhões de prédios, o Homem de Ferro voando na frente e passando por um monte de coisa. Então, assim, bullshit, entendeu? É. O negócio é o seguinte, que ficou provado aqui, que o Super-Homem sozinho fode com os Vingadores todos, caralho. Cara, ponto final. Eu não vou falar mais nada. Eu rest my case. Ele já falou o que eu queria falar. Vocês estão falando aí a questão do pessoal tá reclamando da destruição da cidade. Eu vou ter que concordar em um certo momento. Porque, cara, quando a briga acabou, eu até brinquei na hora do cinema. Na hora que a briga acabou, que eles abrem o plano e mostram como o que sobrou de Metrópolis, eu virei e falei altão assim: ai, que bom, salvei a cidade, né? Cara. Porque, meu irmão, parecia que a bomba de Hiroshima. Mas aí que tá. Ali, uma velho. Coisa que. Mas a gente tem que esquecer que aquilo ali, aquela cratera que antes se chamava Metrópolis, foi feita pelo raio lá. Ela não foi feita. Exatamente, ela não foi feita pela pancadaria só do Super-Homem, não. Não. Pancadaria do Super-Homem contribuiu? Contribuiu. Mas foi muito mais pelo Zod tá querendo tirar a Terra de órbita, né, velho? Trocar a órbita da Terra, chacoalhando ela, velho. Que máquina pedreira aquela, velho? Ele tá achatando a Terra, velho. Bem. Que merda é essa, velho? Não, e outra, eu acho engraçado que eu li uns comentários na internet, que realmente se tornou um antro de chatos, que o nego tava reclamando que o Super-Homem não salva ninguém nesse filme. Ah, eu vi falando isso. Assim, eu fiquei pensando assim, peraí. Destruiu só a máquina que queria destruir o mundo. Quantas pessoas tem no mundo? Né? Quantas pessoas ele salvou? Agora vamos pensar o seguinte, quem é que ia fazer isso se fosse os Vingadores? Então, nessa hora que ele salva o mundo aí, que ele destrói a máquina, que ele tá pegando força pra subir, que mostra a cara do Christopher Reeve. Ah, isso é foda, cara. Isso é muito foda. Ah, eu vi esse frame na internet, eles comparando. Você não viu na hora, não, Simon? Não, na hora eu não percebi, porra. Mas eu já tinha visto. O Miotti viu isso na hora. Vi na hora. Na hora, que é arrepiado. Ele comentou na mesma hora. Foi foda. Eu vi também, achei foda. Caralho. Demais, cara. Cara, pra mim, Sabe o que faltou pra esse filme ficar perfeito? Perfeito, né? Dentro das imperfeições dele. Só faltou, sim, na hora que ele tava sendo lá massacrado. Porque o que acontece, né? Ele, a máquina, aquela máquina pedreira do universo, tá lá querendo formatar a Terra numa panqueca. Isso. E aí ele se mete debaixo do raio, porque ele também é um imbecil, né? Ele não consegue vir por cima, enfim, ele tem que vir por baixo. Aí ele se mete debaixo da máquina pra subir pelo raio e destruir a máquina. E na hora que ele tá lá sendo massacrado, velho, pela força de uma máquina que tá, meu irmão, mudando a forma de um planeta. Olha só. Mudando a gravidade, velho. Aí o bicho tá lá, hein, olhando pra aquela merda. Velho, só precisava de uma coisa. Eu sei o que que é. Solta aí, Miotti, o que que precisava. Só faltava isso, velho. Se ele tivesse feito só esses três acordes, satisfazia. Velho, ele só, meu irmão, pagasse os 10 milhões de dólares que o John Williams pediu, velho. Pagasse. Meu irmão, esses três acordes tinham tornado esse filme uma das coisas mais épicas. O filme é bom pra caralho, mas tinha tornado esse filme uma das cenas, uma coisas mais épicas do mundo, e ninguém ia reclamar, velho, só por causa dessa cena. É, não, eu concordo com você, mas eu entendo por que não usaram a música do John Williams, assim, agora assistindo o filme eu entendo, porque exatamente esse não é o super-homem do John Williams, entendeu? Essa música, ela ficou muito emblemática dos outros filmes do super-homem, e eles usassem essa trilha, se usassem essa música, ou então alguma coisa que lembrasse, ia matar toda... exatamente, as pessoas iam comparar na hora, ia voltar a comparação, ia falar, porra, mas o outro era melhor, mas não sei o quê. Então eles, assim, cara, é outro super-homem, então é outra música. E, desculpa, eu acho que a música que o Hans Zimmer fez é muito boa, cara. Eu não vou dizer nunca que ela é tão boa quanto a do John Williams. Não é, não é porque não é. Mas ela é uma música muito boa. Que lembra, eu falo pra você, a música, a trilha sonora do Man of Steel é... maravilhosa. É excelente. Muito, excelente. É maravilhosa. Ela compõe o filme perfeitamente. Ela não pode ser emblemática como o John Williams fez, porque, porra, galera, o John Williams é o John Williams. Ele John que Williams, fazer cara. Aquela merda. É o único cara que pode comer minha bunda nesse mundo, velho. Porra. Cara, eu. E o Bruno já falou isso várias vezes. A gente vai pra Comic Con, velho. A gente vai pra Comic Con e o John Williams vai estar lá, velho. Deus há de fazer que o John Williams esteja lá. Se ele tiver lá, eu vou entregar esse vídeo pra ele. Faça isso, por favor. Você vai ficar como... Pode dar o endereço da minha casa pra ele. Você vai ficar conhecido na internet como The Big Fat Fag Guy. Olha, e eu falo isso com toda a heterossexualidade possível. É uma cena que vocês não falaram, que eu não sei como é que ninguém comentou, então eu vou comentar. O Super-Homem salvou a Lois Lane, ele tá lá, tipo, olhando pra cara dela. Eu sabia que você ia falar dela, é muito foda. Sério. Cara, ela olhando pra cara dele, ela, tipo, manjando a rola, que essa Lois Lane também é uma putona, tá? Ela é uma putona, meu irmão, toda a Lois Lane vai ser uma vagabunda, velho. A mulher chega, nossa, você tá ligado, porque eles se beijam. Aí ela vira pra ele e fala assim, tá ligado que daqui é a ladeira abaixo, né? O que ela quis dizer, daqui, meu irmão, é motel. Ele virou pra ela e ainda deu uma agada. Virou pra ela e falou assim, filha, só sou aqui na Terra. Em cripto não é assim não, eu sou difícil. Hoje eu tô difícil. Aí ele para, não, brincadeiras, a parte ele para, olha pra cima com a cara feia, velho. E de repente só, bum, explode. Porque quando ele voa, ele já explode. Ele não voa, ele explode, né? Bum, sai voando. Meu irmão, sai, vem o bicho da puta que pariu. Aí tá a ursa segurando a Martha Kent pelo gogó, velho. Mas que... porra de uma mulher covarde do caralho, né? E ela se... Ou é o Zod, agora eu não lembro. É o Zod, O Zod segurando ela pelo gogó e falou assim, aonde está, sei lá, a pantufa rosa dele? Ela, não sei o que você tá falando, sua bicha intergaláctica. Velho, vem o super-homem, meu irmão. Ele vem igual... Olha, a galera que gosta do Dragon Ball Z, sabe o Vegeta quando perde as esferas do dragão, velho? Ele vem daquele jeito ali, meu irmão. Ele vem... É muito... Desse jeito, velho. Cara, ele pega o Zod, meu irmão, e o Zod fica olhando pra cara dele e ele... Você tá ameaçando a minha mãe. Só que, velho, na hora que ele fala isso, ele fica dando um soco na cara do... Você 40 tá socos, ameaçando cara. A minha mãe! Velho, os caras... Aquilo é foda. Velho, e ele vem num gás tão louco que ele capota com o Zod e ele se machuca pra caralho também, né? É. O Zod vira e fala assim, caralho, meu irmão, calma, velho, eu tava... Isso tudo, velho. Calma, é brincadeirinha, mesmo. É brincadeirinha. É, precisava de tudo, velho, calma. Essa cena é muito foda, cara. Cara, aquela parte, você foda. Tá ameaçando a minha mãe. E bem, bem, bem, velho, ele dá porrada, meu irmão, seca, velho. Ele é pedrão, ele não é aquela coisa de super-homem. Meu, ele tá dando porrada igual um moleque defendendo a mãe dele, velho. Você tá defendendo a minha mãe, seu filho da puta. Isso é porque a gente foda. Tinha assistido 2 horas de filme que ele vira pro pai dele e fala assim, ah, você não é meu pai, eu sou melhor que você. Eu vou, você não vou. Aquela coisa assim, já tava meio adolescente rebelde e tal. Depois ele, né, se culpa pelo que aconteceu e tudo. É, essa é outra cena que eu acho que vale a pena a gente falar bem, que é a cena da morte do Jonathan Kent, né? Isso, apesar que eu acho que é uma cena fantástica. Foi foda a cena, foi melhor do que ele ter morrido por ataque do coração. Porra, cara, muito melhor, cara, porque o que que acontece, né? Durante o filme todo você vai vendo as cenas em que o Clark Kent, ele ainda menino, vai acontecendo algumas coisas e ele usa os poderes dele pra salvar as pessoas e tal. Salva o pessoal no ônibus, aí as pessoas vêm e aí ele vai falar, olha, você não sabe, você é a resposta pra pergunta, será que estamos sozinhos no mundo? No universo, né? Será que estamos sozinhos no universo? E aí essa cena também é uma cena que me faz chorar toda vez, assim, eu vejo em trailer, eu choro. Que aí o menino, ele tá mostrando a nave pro Clark Kent. Ah, essa cena é legal. Né? E aí ele fala, olha, você é a pergunta, você é a resposta pra pergunta, estamos sós no universo. E ele vira pro Jonathan e fala, pô, será que não dá só pra eu continuar fingindo que eu sou seu filho? Sabe? Cara, velho, isso é de cortar o coração, velho. Isso é de cortar o coração. E ele falando, você é meu filho, sabe? You're the answer, son. You're the answer to Are We Alone in the Universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. E a reação do Kevin Costner foi muito boa. Puta, também. Cara. Ele, não, ele essa cena... Ele fala com desespero, ele fala, não, você é meu filho. Você é meu filho. Clark era tão filho do Jonathan que ele sacrifica a própria vida em prol do filho. Isso quem faz é um pai, velho. O furacão tá vindo, ele olha pro furacão, o filho dele já era o super-homem, ia pegar ele, ia salvar ele, mas todo mundo ia ver. Ele falou assim, velho, eu prefiro morrer do que ver o meu filho sofrer. Porque eu não sei como é que o mundo vai reagir, você vai ser caçado, você vai ficar sozinho. Então fica aí que eu já vivi minha vida. Ficou um pouco poético demais, mas assim, enfim. Não, eu acho que é uma bocinha aquela balançada de cabeça, véio, porque aquele ali meio que molda o caráter do cara, tá ligado? Isso. Do que ele vai vir pra frente aí, do que ele vai ser pra frente. Isso, e é aquele negócio de no momento em que ele podia ter resolvido, ele não fez pra não se mostrar, sabe? E aí ele perdeu o pai, cara. E aí ele depois decide que, cara, não, velho, eu vou procurar quem eu sou, sabe? E tanto que quando chega o general Zod e fala, entreguem ele, ele não pensa duas vezes, cara. Ele mais ou menos, ele fica em conflito. Não, ele fica em conflito, ele não sabe se vale a pena. Ele tá em conflito. Mas não demora muito, mas, cara. Não demora, mas ele tá em conflito. E eu vou falar que eu vi muita gente reclamando disso. Ah, super-homem não é conflituoso. Como que não é, cara? É, não é conflituoso. Tô te falando, velho, a galera que reclama não tem nem noção do que tá reclamando, não. É, não é conflituoso, velho. O Super-Homem é um conflito só, velho. Ele é conflituoso o tempo inteiro. Ele não sabe se ele come a Lois Lane, se ele não come a Lois Lane. Ele não sabe se ele, se ele se continua como Clark, se ele abraça o Super-Homem. Ele é, o Super-Homem é conflituoso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas quem falou isso é um babaca, um bando de babaca. Enfim. Mesmo que ele não fosse assim, ah, não, porque o Super-Homem é altruísta, ele é escoteiro. Este não é o mesmo Super-Homem. Bom, não, isso é na cabeça, é, velho. Esse é o Super-Homem 2013, meu amigo. Esse Super-Homem é o Super-Homem pós 11 de setembro, cara. Ele é um Super-Homem que preferiu ficar no anonimato pra não mostrar a própria identidade, porque ele não confiava na humanidade. É por isso que ele não se mostra. Exato. E eu achei esse conflito muito legal. Porque muito a humanidade, bom, na hora que ele virou e falou assim, beleza, eu sou um Super-Homem, qual foi a primeira coisa que a humanidade fez? Apontou as armas pra ele. Prendeu ele. Ele falou, pô, galera, qual é? Eu tô aqui de boa. Não, não, nós somos a América. É, nós temos a Pica das Galáxias. Tá, vou descer, então vou usar a algema, já que ele se sente à vontade. Se eu, isso. Eu achei muito legal isso. É, se for pra fazer. Não, se faz ele se sentir à vontade, eu fico de algema. Fico de algema, não tem problema. É muito boa, puta merda. É. É. Não, é até no final, depois dele já ter salvo, quebrado a porra do destrói planeta, matou o Zod, matou o caralho, né? Fez tudo, aí no final lá o outro botando o satélitezinho pra achar onde ele era. Aí ele chega pro general e fala, general, ele no final, ele não tá muito, ele tá muito Amaury Júnior ali no final, né? Ele tá todo sincero, geral. Pô, tá, você tá de sacanagem, você não é meu amigo, general. É. Ô, general. General, não fode. Uma coisa que eu achei foda também nesse filme foi a Lois Lane já saber que ele é o Super-Homem Clark Kent. Ah, mas isso, isso aí, isso aí eu já achei meio palha. Eu gostei. Por quê, velho? Por quê, cara? Sabe por que eu gostei? O que acontecer? No próximo filme, assim, porra, se ela não soubesse agora, no próximo filme vai ficar o filme inteiro pra descobrir que ele era o Super-Homem. Eu achei que ia enrolar demais o próximo filme. Eu acho que ela já sabe. Porque ela ia saber de qualquer jeito. Mas ô Simon, então tá, beleza. Me dá uma explicação. Não uma explicação, mas me dá uma ideia de como o Super-Homem ia se disfarçar pra ela. Não, ele não ia ter como se disfarçar depois que ele salvou ela lá na nave. Pois é, mas foi o que aconteceu. Isso é outra coisa que eles fizeram pra mostrar que esse não é o Super-Homem dos quadrinhos, cara. Essa porra, exatamente, desse negócio da Lois Lane não saber que ele é o Super-Homem, velho, ela é a Lois Lane, a puta jornalista, a mulher que mata, sabe, todas as charas, a mulher é o Sherlock Holmes dos Estados Unidos, velho. Aí o cara, só porque ele bota o óculos, penteia o cabelo pra um lado e depois ele usa a cueca por cima da calça, não é o mesmo cara, velho, sabe, tipo... Aí você fala, cara, não tem porquê, velho. Pra que eu vou fazer isso? A mulher já descobriu onde ele mora. Ela é uma repórter, ela é uma jornalista, ela já beijou o cara. Sabe? Chamava ele de Clark? Mesmo chamava ele de Clark. Porra, não precisa, cara. É, sabe? Não tem porquê. Isso eu achei muito bom, cara. Achei muito maneiro. Porque casa numa parada real, sacou? Mas vamos combinar e uma outra coisa. Ah. E outra. Outra, você não precisa de um filme inteiro pra desenvolver a paixão dos caras, que foi aquela merda daquele Superman O Retorno, que foi só, ah, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, aquela punheta o filme inteiro. Ah, é, com aquela Lois Lane cheia de aplique e... Aquela Lois Lane desenxabida que não tinha bunda. Não, é cheia de Babyliss, né, velho? Cheia de Babyliss também. Porra, é de uma mulher que fez Babyliss em 2007, velho. Babyliss e semicareca, né, velho? Que o cabelo dela começava no meio da cabeça. A mulher não tinha bunda. Caralho, que Lois Lane desgraçada, velho. E quem era o marido dela? O corninho do corninho. Isso, sempre, Ciclope, que é o Ciclope. Né? O corno, porra, dos cornos, né, velho? Mas uma coisa que me incomodou muito pra mim, isso é a principal falha no roteiro, é que ele é muito conveniente. Como a maioria... É aquilo que eu te falei do Christopher Nolan querer explicar tudo tintim por tintim também. Tem isso aí também. Ele é conveniente demais. Olha isso. Só. Tá, o Super-Homem é o Super-Homem? É o Super-Homem. Da onde que derivam os poderes do Super-Homem? Do Sol Amarelo, da Terra, tá certo? E pronto, e é assim a vida inteira. O Nolan vira e fala que quem gera os poderes do Super-Homem é a atmosfera da Terra. Ou seja, você nunca vai ver um episódio do Super-Homem ele fora da Terra. Porque no dia que ele sair da Terra, ele... cai as baterias. Eu achei isso muito palha. Ele sai da Terra. Não, ele fica na estratosfera, né? Na última atmosfera. Ele não vai pro espaço sideral. Ah, isso depois eles vão dar um jeito, Calaveira. Isso aí eles vão dizer que... Ele já acumulou matéria do Sol o suficiente. Ah, eu não sei, eu achei isso aí já foi falado, já. Eu achei muito imbecil. E eu achei imbecil também, por exemplo, o fato que é inclusive do mesmo problema que tem o Super-Homem 2. Lá da década de 80. Que o Super-Homem, ele tem os superpoderes porque ele demorou a vida inteira, ele demorou 30 anos absorvendo a energia solar pra ele ganhar os poderes dele. Tanto que os poderes dele começaram a aparecer lá quando ele tinha seus 15, 16 anos. Que ele começava a correr e aquela coisa toda. O próprio filme mostra isso. Aí chega a galera, a turminha do barulho, do Zoid, pousa na Terra... Pega aquele sol, sabe aquele sol das 9 horas? Aquele bem fraquinho. Ih, tô voando! Ah, tomar no rabo, né, meu irmão? Porra, nem tomar no cu. E outra, se a atmosfera da espaçonave tirou os poderes do Super-Homem, como é que a ursa genérica tava com superpoderes na Terra se o capacete dela estava com a atmosfera de Krypton? Você entendeu? Isso é um puta furo de roteiro. Aí eu quero ver se aquele meia dúzia de Zé Buceta da internet, que ficou reclamando, sei lá, o mês inteiro, porque no filme do Batman, nego não queria explicar, porque era um absurdo, o bicho que é trilhardário, sair do buraco da minhoca e aparecer em Gotham City rapidinho, eu quero ver se eles não vão reclamar disso aí também, porque isso pra mim foi um furo de roteiro grotesco. Ah, não, você perdeu seus poderes porque a atmosfera dessa nave é a mesma atmosfera de Krypton. Ah, não era o sol que me dava os poderes? É o ar? Não, é a atmosfera. Ah, então tá bom, então perdi os poderes. Aí eles estão na Terra com uma armadura que simula a atmosfera de Krypton, porque eles não conseguem respirar na atmosfera terrestre. Tá todo mundo com superpoderes. E aí? É um puta furo de roteiro. Agora me expliquem, cara, me explica. Não, é furo mesmo. Outra coisa que eu acho que é forçada demais é quando o Super-Homem decide se entregar e aí desce as pessoas pra buscar ele e aí fala assim, o General Zod também quer que a Lois Lane suba na nave. Tipo, pra quê? Por quê? Né? Pra quê? Por quê? Por que que ele quer isso? É. Não fica explicado em nenhum momento. Mas por que que ele sobe? Porque é conveniente que ela suba, porque ela vai estar lá com a chavezinha do Super-Homem pra poder sabotar a nave lá pra fazer dar o peteco lá do caralho, entendeu? Isso, exatamente. Então assim, tem furos de roteiro? Tem, pra caralho. Mas isso deixa o filme ruim? Não. Não, como não deixou o filme do Batman ruim. Exatamente. Como não deixou aquele... O Alien... Prometheus. Não é ruim. Aí não pôde. O filme, inclusive, ficou um lixo, por causa do quê? Pra mim, Prometheus é excelente. A única coisa que estraga Prometheus é que a porra da outra lá não sabe correr pra direita, né? Ela só sabe correr reto. Você que tá ouvindo isso, internet, não seja um pé no saco, não seja um pé lá saco. Sabe, aproveita, senta, relaxa, cara. O filme não tem que estar minuciosamente explicado. Isso é um filme de aventura. Isso é um filme fictício, de um cara que não existe. Brinca um pouco, não leva tudo tão a sério. Vai se divertir, cara. Para de levar tudo tão a sério. O filme cara. É divertidíssimo, sabe? Tem essas grotesquicidades do roteiro? Tem outras falhas do roteiro que nós não citamos porque nós não lembramos ou porque não veio ao caso, mas o filme é divertidíssimo, cara. Você encosta na cadeira, relaxa, velho, eu saí relaxado. Esse é o intuito do cinema, esse que é o intuito do filme, velho. É você sair relaxado, você se diverte, você sai, comenta com os amigos, porra, tu vê aquela hora lá e tal, não sei o que, pá, briga, não sei o que. Tá bom, velho, é isso, não leve tão a sério, nem tudo tem que ter explicação científica. Aposto que muita gente nem viu, o pessoal que já viu o filme não viu a Wayne Enterprise escrito lá no satélite. E isso. Duas vezes que apareceu Luthor Corp. Não, eu só... Em vez de ficar se vendo essas coisas, fica se importando com essas bobagens, entendeu? Uhum. Não, eu já vi nego reclamar assim, cadê o Batman que não fez nada? Velho, o Batman é um maluco rico, ele vai enfrentar os Zod, ele não tem o que fazer. Ele não precisa do Super-Homem. Não, o Batman ia... Ele quietinho na Batman. Batman ia aparecer lá, ei, eu sou o Batman. Toma o bumerangue. Isso. O bumerangue faz aquele barulho assim, taim. na cabeça. Velho, do Flash. Batman, na hora que o Super-Homem apareceu, ele falou: graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Ele, na hora que o Zod chegou, que ele viu, porque deve ter transmitido pra ele também, na hora que ele viu o pau quebrar, ele virou pro Alfred: sim, Sr. Wayne, vamos pra Batcaverna? Uma porra, vou pro Brasil, velho. Ih, vem pra cá, meu irmão. Ah, deixa o Super-Homem lá, o que, que eu posso fazer? Vou dar tiro na cara com o bumerangue? Isso, pois é. Porra. E aí, Batman, cadê tu quando invadiu? Não, meu Joanete. Sai do coisas que ficaram pontas soltas para próximos filmes. Vocês perceberam que quando o Super-Homem entra lá naquela nave, ele tá lá investigando, tem um caixão, uma coisa fechada, né? Que tem alguém morto lá dentro, se não me engano. E um outro tá aberto. Uhum. Não tem nada. Não tem nada. Ou seja... É mesmo, eu percebi. O que será isso? Cara... Não é a prima dele, não? Pois é, exatamente. Dizem que pode ser a prima do Super-Homem, que veio antes dele e tá por aí, entendeu? Agora, por que que ela não apareceu pra ajudar, ninguém sabe, né? De repente ela não desenvolveu os poderes, ela pode ser adolescente. A opção que eles podem dar é essa, entendeu? Não, mas ela veio antes, como é que ela tá adolescente? Tava em estado de êxtase, aí o Zod chegou, pô, eles podem dar essa pode, essa... exato. Ah, o Zod chegou, na hora que o Zod chegou, a nave tremeu, na hora que tremeu, ui, assustei. E eu continuo com 14 anos a 20 mil anos, entendeu? É, pode ser isso também. Eu acho que pode ser o computador vivo lá, como é que é o nome dele? Pode ser o Brainiac. Brainiac. Pode ser também. Na hora que mostrou, eu vou te falar que no início, quando começou a mostrar aquele computadorzinho lá, o metal líquido lá, o Jor-El conversando com ele e tal, eu já falei, ih, caralho, já, tipo, pra mim ele já era uma referência clara, que o Jor-El é que constrói o Brainiac, né? Sim. Que faz a porta. Aí pra mim já era uma referência lógica. Aí na hora que mostrou essa parada, eu também fiquei com isso na cabeça, entendeu? Pode ser também, né? Pode ser alguma coisa, pode vir desenvolver dali, a nave pode vir, o Super-Homem um dia tá lá, sou o Brainiac, não sei o que, sou inteligência viva de Krypton e tal. Enfim, tem um monte de ponta solta aí, dá pra fazer ponte no segundo filme. Outra coisa que eu acho que dá, e com certeza vai ser o plot principal, assim, já esperem isso, tá, do plot principal. O Lex Luthor vai aparecer. Vai, com certeza. E vai falar, olha só o que esse alienígena fez com a nossa cidade. E aí vai começar, aí vai cair no perigo de se tornar um Cavaleiro das Trevas. Aí vai começar a querer fazer politicagem, aquela coisa toda, e botar o mundo contra o Super-Homem? Mas eu acho que vai ser por aí, que é uma coisa que o Lex Luthor sempre fez. O Lex Luthor sempre fez isso nos quadrinhos, cara. Ele sempre quis botar o Super-Homem como o inimigo, e que ele que era o salvador de Metrópolis. Ele pode, inclusive, a gente não sabe, mas esse casulo aberto, de repente foi o próprio Lex Luthor que já tinha achado essa porra, já tinha capturado o bicho que tá lá, e é o Brainiac, e ele tá com o Brainiac lá nos laboratórios do Lex Luthor, entendeu? E vai jogar essa porra quando o Super-Homem tiver lá que, dizendo que é bonzinho, não sei o que, entendeu? Então, cara, tem muita coisa pra rolar aí. Sobre o Super-Homem matar o Zod no final. Puta que pariu, essa é a hora da cadeira. Cara, não mataram hora o Zod aí, no final, né, velho? Foi uma cena incrível, velho. Os muito dois sabe. Atores estavam muito bem. Porque sim. O que que acontece? Pra você que não assistiu, que tá aqui com a gente até agora e não se importa e tá querendo ouvir. O Zod tá perdendo a luta. Ele tá levando um cacete monstro do Super-Homem. E ele, tipo, os dois estão meio que exauridos, muito cansados, e eles não conseguem mais fazer muita coisa. E o Zod vê as pessoas correndo, que ele, se eu não me engano, ele cai na biblioteca pública, no congresso, uma coisa assim. Ah, parece que é tipo uma estação de metrô. De metrô, também, uma coisa assim. É uma coisa assim. Eles caem lá dentro dessa estação e o pessoal corre e fica uma família acuada. Um cara, um homem com duas crianças e a esposa. Eles ficam acuados no canto morrendo, se tremendo de medo. E o Zod olha pra eles e vira pro Super-Homem e fala assim, já que você se importa tanto com esse planeta, porque o Super-Homem tinha decidido que anteriormente que o Krypton não ia mais voltar. Porque ele virou e falou assim, pô, se você não destrua essa nave, né? Que o Super-Homem chega e fala, pra destruir, e fala, não destrua essa nave. Se você destruir essa nave, Krypton tá morto. Ele vira Krypton, já teve seu tempo. E dá tipo um corte com a visão de raio de laser dele e destrói a nave inteira. Fode a nave inteira. E ele decreta o fim de Krypton naquele momento. Aí o Zod vira pra ele e fala assim: já que você quer tanto essa terra, então você vai ver essas pessoas sofrerem, porque eu vou matar uma por uma. E ele lança o raio laser, velho, que pelos olhos, ou da visão de calor, que deu um surra de pau mole em qualquer ciclope, velho. É, irmão, verdade. É um raio grosso, velho. E o bicho. Gritando, fazendo força pra botar o raio. Porque ele ia cortar, ele ia matar as pessoas. E o Super-Homem tentando virar a cabeça dele, né? O Super-Homem tentando virar a cabeça dele. E ele, tipo, o Super-Homem vendo aquela família que ia ser morta pela loucura do Kryptoniano. E ele, pô, deve ter lembrado do pai dele e tal. E a única. Ele falou: não me obriga a fazer isso. Ô, bicho, eu não vou parar nunca. E o Super-Homem vai, meu irmão, e crack! Quebra a cabeça dele, é o melhor estilo zumbi. Irmão. Foi foda. Nego pulou das cadeiras do cinema. Eu pulei das cadeiras. O melhor estão. Não, eu arrepiei na hora, rapaz. Eu não acreditei, sério. Eu não sabia que ia terminar assim. Não, na hora assim, eu tava. Sabe quando você já tá assim? Eu tava. Encurvado pra frente, assim, já animado com aquela luta, com aquela porta. Bicho, na hora que ele pulou. Deu um baque, eu pulei, velho, da cadeira de um jeito assim. Eu falei, irmão, que porra foi essa, velho? Ele botou o Super-Homem pra matar, velho. Pois é. Que porra foi essa? Eu nunca, véio, foi uma coisa que eu não, nunca, nunca, em nenhuma hipótese que tinha na minha cabeça, eu ia imaginar que o cara ia botar o Super-Homem pra matar. Pois é. Aí o que que acontece? O Super-Homem matar é uma polêmica. Porque nos quadrinhos o Super-Homem diz que ele não mata, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mentira, porque o Super-Homem já matou. Inclusive, matou o General Zod, matou o Ursa e matou não sei mais quem, numa história nos anos 80 e não sei quanto, que ele teve que destruir, sei lá o quê, e tal. Então ele já matou. E matou o Apocalipse e morreu também, mas matou o Apocalipse. Então assim, não, o Super-Homem mata, ele não é o Batman, ele mata. Ele tá? Não matou o Apocalipse, não matou? Matou, ele morreu, mas matou. É, não, ele levou o Apocalipse pro fim dos tempos. Não, cara. Quando ele, no dia, na morte do Super-Homem, ele mata o Apocalipse. Ah, sim, mas também tá levando uma coça louca ali. Ué, é a mesma situação, velho. É a mesma situação. É verdade. É a mesma situação. Então, galera, assim, imagina um filme do Apocalipse, velho, nesse momento. Rapaz, mas ia ser um filmão, hein? Então, assim, aí vem o Torinho, eu sei que você tá ouvindo isso, você é meu amigo, mas, cara, me desculpa, velho. Nego não cagou 75 anos de história do herói tomando a decisão de botar ele pra matar o Zod. O Super-Homem já tinha matado antes e ponto final, cara. Superman 2 ele mata, pô. Super-Homem 2 ele mata o Zod, mata não sei quem. E nesse filme eu achei que ele matou, assim, porque era a única coisa que ele podia fazer, cara. Exato. Ah, porque eu vi nego reclamando na internet. Ah, mas ele podia ter pego o Zod e ter voado com o Zod e ter, sabe... Ia ficar brigando eternamente, sabe? É o mesmo tipo de pessoa que leu Entre a Foice e o Martelo e achou maravilhoso aquelas coisas de adolescente. Ah, o Super-Homem voou 55 milhões de quilômetros de anos-luz em 30 segundos. É esse tipo de pessoa. Ah, por que ele não saiu voando? Meu irmão, ele não saiu voando. Se ele saísse voando, só ia voltar e ia destruir a Terra, porra. Isso, cara. Então, assim, ali ele não conseguiu botar o Zod dentro da Zona Fantasma, então ele teve que dar um jeito, cara. E o jeito foi matar? Foi matar. E aí? Ele vai se penalizar, com certeza. No próximo filme, com certeza, isso vai voltar à cabeça dele. Eles vão usar isso de algum artifício. Ele vai ter que matar alguém e isso vai voltar na cabeça dele. Entendeu? Isso é artifício de roteiro, de link para próximo filme. Eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando. Entendeu? Eles não iam fazer isso à toa. O nego fez isso para mostrar que esse não é o mesmo Super-Homem, cara. Não é o Super-Homem que você tá acostumado. É o Super-Homem pós 11 de setembro. Esse Super-Homem, se ele precisar, ele vai matar. Eu só não gostei do Zod ter morrido. Por um motivo, porque ele não vai voltar. A não ser que criem. Porque eu gostei muito do ator e eu gostei muito daquele Zod, entendeu? Mas, cara, o universo do Super-Homem ele é muito rico, cara. Você tem. Verdade. Você pode trazer Apocalipse, você pode trazer Brainiac, você pode trazer o Lex Luthor inventando. Aquele Coadoro, velho, lá do. Metalo, não. Parasita. Não. Aquele lá do mundo. Do mundo Apocalipse lá, como é que é o nome dele? Darkseid. Darkseid. Apocalipse. Entendeu? Cara, você tem Você tem milhares de opções. Darkseid é foda. O Darkseid é o único que sai na porrada com o Super-Homem. Essa polêmica de que, ah, mas o Super-Homem não mata, isso é besteira, cara. Se você se atém a isso, cara, sinto muito, velho, mas você tá precisando rever seus conceitos de mundo, cara. Sério, o mundo é outro, cara. E esse Super-Homem é o Super-Homem do nosso mundo de hoje, velho. E o Super-Homem do nosso mundo de hoje, se ele precisar resolver a parada, ele vai resolver. Ele não é mais um escoteiro, ele não é mais um babaca. Ele é um cara que resolve, é um cara que faz. Que é o que todo mundo que não gosta do Super-Homem sempre reclamou. Uhum. Entendeu? É. E agora eu quero ver reclamar. Pois é. Faltou um Non, né, dar o ar da graça, dar um pouco mais, né, ser um pouco mais ativo no filme, porque ele apareceu de longe, né, ele aparece de longe o tempo inteiro, na nave ele aparece de longe, lá em Metrópolis ele aparece de longe. É uma coisa que eles fazem com o Non nesse filme, ele é meio Hulk, né, do filme, assim, ele pula, ele quebra avião, escambau, ele é todo Hulkzão. E achei que o final dele na porrada com o Super-Homem ficou meio inexplicado, assim. É. O Super-Homem joga ele num trem e acabou, né? Não, depois o trem vem voando. É verdade, mas e ele foi embora, né? Sumiu. É, mas eu fiquei. Voltou pra nave. Eu fiquei imaginando, claro, né? A Rio, né, filho? Mas eu fiquei imaginando ele. Porque tem uma hora que quando a ursa genérica chega perto do Super-Homem, o Non tá lá atrás, vocês perceberam? Ele tá lá atrás, lá longe. Aí eu fiquei imaginando ele tipo assim: Olha! Aí ela tipo: Olha! Agora tipo assim, aí eu espero: Conhece aquele rapaz especial ali? Aí ela: Não, ele é o bobinho lá do. Ele é tipo: Os pais são irmãos e tal, então repara não. Olha! Manda pra mim! Eu fiquei imaginando isso, mas olha. Vai dar porra! Ei, moça! Coruja Zacarias, olha lá. Não deixa isso no programa, não. Vou deixar. Não deixa. Vai. Tá gravado já. Agora já era. O outro rindo igual o Zacarias, velho. Pior que é meu cru rindo igual o Zacarias. Bizi. Vai ter de Marvete dando xilique nos comentários, vai ser ótimo. Vai ficar um bando de filha da puta. Agora você não sabe o que é um filme, rapaz. O Coruja leva pro lado pessoal, velho. Coruja se ofende. Não, e a piadinha, assim, não é piada, né? Mas, enfim, acaba sendo cômico quando ele fode o caminhão do cara, né? É. Ah, eu adorei aquela ali. Que a gente dá uma risadinha de Sweet Revenge. Isso. Agora eu queria muito ver mais daquela bartender ali, viu? Eu queria muito ver ela. Ô, né? Oh, rapaz, uma mulher gata, bicho. Porque, será, do... Miote, a gente vai viajar pros Estados Unidos agora? Será que as garçonetes são gostosas daquele jeito? Porra, tem que ser, né? A gente tem que ir no Hooters. A gente tem que ir no Hooters lá, né, porra? Não, não no na Hooters, a gente tem que ir numa parada de ônibus, parada de caminhão no meio da beira da estrada, Miote. Eu mandei pra vocês um link outro dia no Facebook. É, eu vi, mas não vi o vídeo lá, não. Não, não tem vídeo. Tem vídeo, não? O quê? Não, aquilo ali é o endereço dos strip clubs de San Diego. Caralho, Leonardo, a gente tem que ir num strip club, velho. Pois é. Leonardo, daquele strip club que a mulher, tu paga, a mulher fica, olha, eu estou pagando minha faculdade de medicina, sabe? Quando a gente fica rebolando. Uhum, tu tem que ir naqueles nojentão que tem buffet pra tu ainda comer do buffet, tá, cara? Ai, que Mas... Veja aí o que o Simon chegou pro Simon hoje. Está chateado. O bolo do Super-Homem. Ah, deve ser uma buceta do Super-Homem pra ele enfiar no cu. Consolo gigante do Hobbit. O que é isso? Aqui é um livro? O livro com a arte do filme. Ah, eu tenho o livro da arte do filme. Oh, rapaz, a Márcia umedeceu pesado com esse Super-Homem. Todas as mulheres no cinema que ele chama. Eu vou te falar uma parada que eu também, velho. Ô, velho, o bicho é bonito demais. O bicho é bonito. O bicho é gato. Viado, velho.